9083. Como tráfego 2 horas, 10 horas, 24 milhas, rumo noroeste, passando o nível de voo 095 para o nível de voo 340-2320. Azul 9083 na escuta. Consigo, 9083, como tráfego 10 horas, 22 milhas, rumo noroeste, passando uma centena para o nível de voo 340-2320. Meu nome é Melhor de Coisa, pronto. Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky, autorizado, decolagem pistão 17, vento 170 graus, 09 nós. Papa Romeu, Mike Apple Zulu. Boa tarde, reporte no farol de Itapuã. Só eu, mais que aqui, o Lúcio, autorizado, curva esquerda para a base 97 para a direita. Autorizado, Mike Eco Zulu, autorizado, informo o Papa do Zutófo decolando da pista 17, inicialmente prosseguindo para o farol de Itapuã. Autorizado, já presente, curva esquerda, cruzamento da final 10, reporte para gerar base final 17. Passa na girada base 97, o Mike aqui. Azul 4206, no solo 38, autorizado ingresso via Alfa, na Alfa, chama o solo seu volume 21219. Alfa 219, 4206. Tram 3367, decolagem autorizada, chama 0, vento 170 graus, 099. Decolagem 3367, cancela 90. 2 a 9 graus, que solicita manter circuitado 6.7. Papa Romeu, novembro, acho que é o uísque, confirme a intenção. CGL 17. Gente, inicialmente então, suba para 1006, mantenha o farol de Itapuã, aguarde novas instruções. Papa Romeu, novembro, acho que é o uísque. Para 1006, farol de Itapuã, aguardando instruções, novembro, acho que é o helicóptero agora cruzando a final da pista 10, prosseguindo para a base 17, Papa Romeu, novembro, acho que é o uísque. Nada, 0 para o 9620. Cisjato Leste Sul, desce para 2.000 pés, o chicote 190.15, informo tráfego 2 horas, 8 milhas, 10 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, mantendo 500 pés, opção 44, não interfere com a aproximação. Tá com tráfego onde quer, teste 2.000, 3 horas, 10 horas, 7 horas, 190 F3. Continuando 314, no centro do Recife, frequência 18, fumar 12.000, decimal 85, até 925, decimal 45. 2685, até 2545, confirma? É, são os 314. Confirma, 2685, até 2545. Obrigado. Vou usar 17. Papa Romano, November Oscar Whisky, autorizado girar base 17, aguarde autorização de toque remetida. Autorizado girar base, aguarde autorização de toque remetida, November Oscar Whisky. Mono 620, decolado 243, chame controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 208, graças ao trabalho, Mono 620. Salve, meu Mike Eco Zulu, solo 243, frequência língua estacionada no Pátio 4. Zero contato na dada decolagem, suba via, saia da PUCA, atenção Caju, para nível de voo 370. PUCA, via Caju, para 370, voo no 620. Consegue comprar um ajuste pelo azul? 2023? 1095. Obrigado. Salvador, consegue voo 1969? Ao meu novembro, acho que é o índice autorizado, toque remetido a pistão 17, o vento 17, 0 graus, 089. Autorizado, toque remetido a 97, novembro, acho que é o índice. Voo 1969, 4090. Cliente, voo 1969, mantém ponto de espera. Mantenha 1969. Salvador, no momento do Simão 95. 3895, azul 903. Salvador, azul 903, 1,5 para a gente ser atualizado em sexo aí. Azul 9083, continua a aproximação, guarde de autorização de ponto, pistão 90. Guarda. Número 210, desconsidere restrições de velocidade. Chegada com a BJ. Desconsiderar restrições de velocidade. Chegada com a BJ. 210. 9083. Papa Romeo November Oscar Whisky, tocou e remeteu os 45, confirma a intenção? Permanência de aeropista no 7, por mais uma hora, se possível. Gente, Papa Romeo November Oscar Whisky, faça um check no modo Charme, o controle Salvador não recebe o mês. Gente, checará o equipamento, Salvador Suíço. Papa Romeo November Oscar Whisky, inicialmente mantém o farol de Tapuã, aguarde instruções para girar base pela direita, pistão no 7. Para o Japão, aguardando instruções, está vendo a sua. 1169, após o ponto da TR da Azul, na curta final, 1-0, atualizada, NL, mantém, está 1-0. Posso, você, NL, mantém, 1-0, 1-69. São Paulo, de Norte para Paz, esse mantém o nível 060. Tirana 210, subtração São Paulo, sequenciamento, para final do procedimento, curva esquerda para 060. Agora 60, limite aqui da Maicon 00 de cima, Buxana 6210. Aviso ao contrário, busca autorizado, prossegue retaguarda. Afirma, autorizado a retaguarda do tráfego, cruzamento da final 10. Reporte girando base pela direita, pista 17, o Papa 1 novembro S com isso. Informo que o controle já recebe o modo tráfego. Quente, prossegue na retaguarda do tráfego, reporte para girar base 17, novembro S. Como é o resultado azul 903? 170 graus 089. Pode ir. Tétris 367, chama centro de si, frequência 128, decimal 35, autônomo 23, decimal 8. 2835, 938, 3367, boa tarde. C945, chame centro de si, frequência 138, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Confirmando o curso, 1620, chame centro de si, frequência 1-2-1-2-7-7, autônomo 2-5-4-7. 1-2-3-8-5, 1-2-5-4-5, 1-9-2-0. SEECO, chame São Salvador no 2-1-2-9. Traje na fase no 7 de novembro, era suíço. Palmeiras, novembro, acho que eu estou autorizado a tirar base, reporte no final, pistão no 7. Autorizado base, reporte final no 7, novembro, acho que eu estou na época 29 e 903. Tom 169, autorizado decolagem, pistão no 0, vindo 170 graus, 089. Vindo decolagem, 10, Tom 169. Zero meio, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. Romeu novembro, acho que o isco autorizado toque remitido a pistão no 7, vindo 170 graus, 089. Autorizado toque remitido, não no 7, novembro, acho que o isco. Líder com 2 a bordo, pode colocar o 01 no meio, vai mantendo 500 pés do bravo de uniforme. Gente, bravo no uniforme, até 510 visual, cruzamento da final da 1-0 entre o marca do externo e a cidade de baixo, reporte final para a posição onde eu conheço. Gente, bravo no uniforme. Passa direto, papá. Com 169, declarou 50, chama o controle de Salvador no 20, decimal 8. Vamos ver. No 0, busca para 3 mil pés, eixo de altimetro no 0, 15. Antônio, gol 1169, decolou. Gol 1169, contato radar na decolagem, sua via seleção, gol 1, transição morte, vai para nível de voo 360. 360, seu gol no meio da ponte. Patal Web 1, novembro, boa tarde, participe livre, essa não é a resposta. 5-0-6, autorizado de decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-9 nós. 9-0, Oscar Whisky, tocou arremesseu aos 5-1, autorizado curva direita, autorizado cruzamento da final 1-0, repartirando base, pista 1-7 pela direita. Autorizado curvar à direita, repassará girando base, 1-0, Oscar Whisky. Então, 3-1-4-5, autorizado a alinhar e manter, que está mantendo. Os reforços do 5-6, coloca dentro do stand viable, med 1 level, flat level 0, 5-0. Decolado 253, chama o controle Salvador, 90.8, bom voo. 908, grato. 0. 109, assume a identificação dessa via chegada F para nível de 070. Reduce a speed to 250 knots. 7894 reduz para 2.50 mais. Aeronave que decolou frente P3, a força aérea, o mesmo perfil de saída em nível inferior e o mesmo destino. Interceptor curso localizador, desce para 2 metros e 3 metros para o final do segmento LS-8. 2.10 na próxima, a Salvador, Olympus 06. Olympus 06, contato com a Dana Decolagem, suba via, saída 7-1 na transição Doclo, para nível de voo 260. Subindo via, 7-1 no Doclo, Olympus 06 para 260. Girar base, reporte na final do 107. Autorizado girar base, reportará na final do 107, novembro, Oscar Whisky. Vou chamar. Oceano 2561, reduce speed to 250 knots. São o Epson, mandando o táxi autorizado, repasse um ponto de espera da passada para ingresso. Estou na frente. Frequência livre, WM4. Subindo 180 graus, 08 nós. Autorizado toque remitido, 97, novembro, Oscar Whisky. Entre 145 após decolagem, mantenha pro até 4.000 pés, após 4.000, curva direita, no perfil da saída São João, no transição DOC. Depois, autorizado aqui, 0, vento 180 graus, 08 nós. Após 4.000, intercepta a perfil da São João. Força 561, reduce a speed to 220 knots. Força 894, reduza para 220 mais. Força 869, reduza para 220 mais. Então,

1-00 de Sierra. November Lost com Whisky, reporte com revisão com Airbus da Avianca na final 10. Avisão com Airbus. Gente, condições de prosseguir o cruzamento da final 10 retaguarda do tráfego? Afirmo, prosseguindo o cruzamento retaguarda da Avianca November Lost Whisky. Afirmo, aguarde para girar base pistão 17, Papa Romeo November Lost com Whisky. Aguardando para girar base November Lost Whisky. Ajuda de passar com fundo estabilizado? Vamos estabilizar. O Amaral, papai, deve ser papai. So 561, December 9th, 2005, QMH 1016. Alright, 1016. 1016. 1869, desça para 4.000 pés, do altímetro, no 0 na manhã. 0 papai, desce papai. Papai de leite, papai, chame todo o salvador, frequência 98, desse 995. Maratona 98, papai de leite, papai. Oi, muito. De leite, de Toclu, de leite. Boa tarde, confirma intenção, ponto 10, processo para 17. Processo para 17, apresente, após. Gente, reporte para o cancelamento do voo FR, Papá, Juliette, Papá. Reporta lá para cancelamento do voo, Papá, Juliette, Papá. Papá Romeo, novembro, acho que com condição de uma base curta, final 17. Afirma condição de base curta, final 17, novembro, Suíça. Na presença autorizado, final 17, base curta, aguardando autorização para o toque emitido, novembro, acho que autorizado, base curta, aguardando autorização para o toque emitido, novembro, acho que Janeiro 620, no solo 01, ao ingressar no TFPO, fechando o solo Salvador no 21, décimo 9. Papai Tel West, no novembro, no colar 201, chama o controle Salvador no 20, décimo 8, bom dia. Papai, o meu novembro, acho que é o ISCA, autorizado o toque remetido a pistão 97, vento 170 graus, 089. Autorizado o toque remetido a 97, novembro, eu acho que é o ISCA. Papai. Papai, é o número 3 da guarda, é Cruz Novelo. Sim, será informado ao controle Salvador e será confirmado com a próxima aeronave nacional 90. Papá de Leste, Papá. Reporte para o cancelamento do voo EFR, Papá de Leste, Papá, para a base pela direita no site. Na presente já cancela o voo, já passou externo, está baixado e travado. O Papá, o meu Papá de Leste, Papá, voo EFR cancelado 02, a presente autorizado curva esquerda, base pela direita no site, aguardando a autorização de ponto. Curva esquerda, aguardando a autorização, Papá de Leste, Papá. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, informo aproximação como número 2, pista 97, tráfego Super 7, Papa 28 Alfa, prestes a tocar, capítulo 97, realizando o toque arremetido. Recebo algum tráfego na final da 97, Papá Juliette, Papá. Chame o centro de cifra, frequência 128, decimal 35, até o número 23, decimal 8. Papá de Deus, Papá, visual ao contrato agora. No solo, na 17. Papá, Juliette, Papá, ponto autorizado. Pistão 17, vento 170 graus, 089. Papá, o meu novembro lógico com isso, tocou RMT ao 03, autorizado curva direita, base pela direita 17, agilizando o cruzamento da final 10 na medida do possível, aguardando instruções para gerar base. Direita, autorizado o cruzamento final 10, aguardando instruções para gerar base, agilizando o cruzamento 90 ao 6. Adia cruz 90. Vento 170 graus, 09 mais. Está na final, Papá, direto, Papá. Sim, ponto autorizado, pistão 97. Vento 170 graus, 09 mais, ajuste no 015, Papá, Juliette, Papá. Vento 3894, vetoração para o sequenciamento, mantém a proa 035, limitado pelo que demais como 00 de cima. Tomo que segue o tráfego 12 horas, uma meia dúzia de milhas, rumo sul, passando 4.000 para 3.000, vai 737.800. 7, mantém a proa, até o que demais com 100 metros de Simbra, vai seguir o troco com a frente, da 3.294. Nessa proa será o nível 260. Ok, limite 260. Papa 28 Alpha em Hold Pattern em North Sector, concentrating your approach. Standby Land Fuels. Standby Land Fuels, waiting for information. 09, 73894. Sugar Port 2561, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 09 knots. Clear to land, prevent approach 2561. Bom, 869, chame torre, no meio do sinal 95, tráfego informado anteriormente, agora com 120 mais de grau em redução. 2294, está livre em detecção alcançada nessa torre? Negativo. Limite agora é radial 2300 Salvador. Gente, 3394, então vai passar. 3894 para o localizador, curve à direita, proa 130, vamos sobre o zero. 130, chama, pode descer? Isso é para 2 mil pés, autoridade final do procedimento, vamos estabilizar. 3945, chama o centro de si, frequência 128.35, alterna 123.8. Brazilian Force 2561, underground at 09, just conforming VIP apron or military? VIP apron. Roger, turning right now and taxiway Delta and stand by for further instructions. Brazilian Force 2561, approve a taxi via taxiway Alpha to the right and Juliet and taxiway India and maintain holding point for further instructions. Brazilian Force 2561 via Alpha and India, on course. 1869, cruise autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 099. Brazilian Force 2561, taxi straight ahead, taxiway Alpha, after that to the left, taxiway Juliet, apron number 1, and taxiway India to the right, until holding point runway 10, expect for further instructions. Alpha, after turn left, Juliet, and apron 1, and to the right, and then we'll hold. Em Salvador, do Pé 3894, só seu externo de flor no zero. Pé 3894, continua a aproximação, guarde pista no zero livre. Aguarde, Pé 3894. No solo Juno 1, no liberado da taxa Fox Trotion, Salo Salvador, no 21, decimal 9. Aliberado. 6 na base. Autorizado, pouso 1-0, vento 1,5 a 0 graus, 0,6 a 2 nós. Autorizado, pouso 1-0, canto 3894. Alfa Romeo 9 Embraer, final 1-7, aguardando a autorização de toque remetido. Autorizado, final da 1-7, aguardando a autorização de toque remetido, 1 novembro, eu acho que isso. Charlie, SRI, tráfego, mesma altitude, sua posição de 2 horas a 10 milhas, tipo desconhecido, tráfego não está em contato com este controle. Comandante Charlie, SRI, chame a Rádio Fira 131, decimal 30. Identifique Delta para 4.10, chegada a ponto e ajuste no 0.16. Posto 561, follow me into the VIP. Good. Toque é emitido a pistão 1-7, vento 1-7, 0 graus, 1-0-9. Autorizado, toque é emitido na 1-7, novembro, Oscar Whisky. Romeu November Oscar Whiskey, uma prática de reportar, conferir intenção, base pela direita ou circuito padrão no 7? Circuito padrão. Sim, se autorizar então curva esquerda, circuito padrão pistão no 7, reporte tirando base para o final. Autorizado curva pela esquerda, circuito padrão, reportará de nome 9 e November Oscar Whiskey. Autoriza November Oscar Whiskey, padrão pistão final no 0. Afirmo, Papa Romeu November Oscar Whiskey, inicialmente ingresse na perna do vento pistão no 7. Após ser autorizado a base para prosseguir para o toque limite da pistão no 7. 7, ingresso perna do vento no 7, aguardando instruções para a base 1 no 0, November Oscar Whiskey. Busca para 2.10, ajuste 1016, está canceladas as restrições de altitude e velocidade da estar no meio de 1. Autorizado, sinal ILS, pistão 0, reposto estabilizado. 2016, autorizado ILS, livre de todas as restrições, voo 9189, reposto estabilizado. Romeu November Oscar Whiskey da presente autorizado girar base, ingressando na final pistão no 0, aguardando autorização para o toque remitido. Autorizado girar base, November Oscar Whiskey. Autorizado, toque arremetida pistão no 0, o vento 1,6, 0 graus, 0,9 mais. Autorizado, toque arremetida no 0, November Oscar. November Oscar Whisky, tocou e remeteu aos 22, confirma a intenção. Uso final na 17. Gente, inicialmente prossiga à direita, ingresse na longa perna 200, pista 17, aguarde para girar a base, devido ao tráfego Boeing da Gol, ingressando final de 10 milhas, 10. 7, curva direita, se possível a gente prossegue para 35. November Oscar Whisky, desconsidere curva à esquerda agora, ingresse na longa final da pista 17, aguarde para gerar base para a pista 17. Tente, curva à esquerda, ingresse na longa final no 7, aguardando instruções na Bandeira Suíça. Boa, dia 201, autorização Galeão com as informações do estabilizado, Gol 9189. Gol 9189, chame Tony 18, decimal 93. 1895, vai chamar. Tony, Gol 9189, está estabilizado na ILS, vai já pra lá. Gol 9189, avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 160 graus, 099. Para informação, Papa 28 Alfa. Ingressando à direita no setor norte, inicialmente na perna do vento, pistão 10, sem interferência com a aproximação. Ciente, está livre pouso? Afirmo, pouso autorizado, vento 170 graus, 119. Livre pouso, gol 9189. November Oscar Whisky, ingresso na perna do vento, pistão 17, aguarde para gerar base, informa o Boeing da Gol agora, final de 3 milhas, capitão 10. Ingresso na perna do vento, 17, aguardando instruções, November Oscar Whisky. Eco Zulu November, serviço radar encerrado, 5 milhas da posição coral, subo para o nível 105, chame Ilhéus, controle Ilhéus 120, décima 1. November Oscar Whisky, autorizado girar base, aguardando autorização de pontos, pista 17. Autorizado girar base, aguardando autorização para pouso 97, November Oscar Whisky. Pistão 7, vento 170 graus, 089. Autorizado, pouso final na 17, novembro, Oscar Whisky. 3, identifique

Estabilizado, Gol Romeu 4000. Romeu 45, chame Tony, 198, Príncipe Manoel. 1295, 645. Controle Salvadoras 1699, Livra 12000 PES, saída Sábado, Santo. 1999, saída São Uno, transição Mótiva, segundo nível 360, contato na alerta de decolagem. Saída São Uno, transição Mótiva, sobe uma tênue de voo 360, azul 1999. Uno 966, deixa para 2003, ajuste no 0, Uno 6. Cancelada a restrição de altitude e velocidade na posição etapa, é autorizado o sinal ILS, pista no 0, resposta grisada. Poderia confirmar a mensagem? Uno 966, deixa para 2003, ajuste altímetro no 0, Uno 6. É cancelada a restrição de velocidade e altitude na posição etapa. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Cancelada a restrição de altitude e velocidade na e autorizado ILS, reporte estabilizado, na minha mesa. Controle azul 699, solicita plano de morte, vá. Faz coordenação, né, Lourenço?

645, no solo 32, vai liberar via TC Foxtrot, chame São Salvador no 21, disse uma nota. Só te chamou 219, obrigado. Roger to 2 feet, take off runway 10 into 160 degrees 06 knots. So take off runway 10, that's all 0 to 2. Brasil, Sul, Airborne, ST, faz o contato Salvador Approach Control, frequency 120.8. 108, boa noite, obrigado, até a próxima. Level 370, perform on the patch of the loop 30. Alpha number 370,